Conforme permitido pelo regimento da casa, ousaria pedir-lhe, senhor presidente, que os ataques e intervenções aguardassem o fim de minha fala de estreia. A razão é simples. Quando se trata de um quadro de Rubens ou uma escultura de Michelangelo, pode-se perscrutar um traço e um talho, pois encerram uma promessa de perfeição. Quando se trata de um debuxo canestro como o meu, é preciso vê-lo em sua inteireza para se decidir se vale contemplação ou se deve passar sem parança ao lixo da história. Prometo voltar depois, senhor presidente, à parcimônia oratória que me tem caracterizado nesta casa. Meditei muito sobre o perfil de minha postulação neste momento de crise. Haveria três posturas possíveis: a postura histórica, a crítica e a analítica. A simplesmente histórica seria escapismo face à hora espessa. Não me cabe uma postura crítica, pois errei demasiado para gostar de criticar. Minhas colocações serão, portanto, puramente analíticas, buscando extrair as lições da crise, a nossa crise. Pois, como bem disse meu prezado amigo, o brigadeiro Délio Jardim de Matos, governo é governo, oposição é oposição, mas a crise é nossa. Acho esporte desinteressante a caça às bruxas. E para evitar a hipersensibilidade daqueles que confundem análise objetiva com crítica agressiva e se esquecem das palavras do chanceler Adenauer, o maior dom que Deus pode conferir a um estadista é dar-lhe couro de elefante, declarar-me-ei de antemão culpado. Se não por crime de comissão, pelo menos de omissão. Aliás, meus senhores, o único brasileiro que conheço totalmente isento de culpa, por nos ter advertido destemidamente no tempo e na hora, é o professor Eugênio Goudin, com a infinita sabedoria de quase um século de vida. Cristalizarei minha fala em obediência ao preceito cartesiano de ideias claras e distintas em torno dos seguintes temas: a displicência demográfica, a imprevidência energética, a sacralização do profano, a nova demonologia, a gaveta dos sonhos, a panaceia juridicista, as lições e soluções da crise. A displicência demográfica se manifesta em nossa timidez, se na mesma inércia, face à explosão populacional. No último decênio, evoluímos de uma posição de antipatia face ao planejamento familiar para uma postura de apatia simpática e agora de simpatia apática. O último censo, de 1980, ainda consigna uma taxa de crescimento populacional de 2,49%, decrescente em relação aos censos de 1960 e 1970, mas ainda assim, bastante para nos condenar a bolsões de pobreza absoluta. Para se ter uma ideia, nobres senadores, das dimensões do problema, basta lembrar que entre os dois censos de 70 e 80, a população brasileira cresceu mais que um Canadá, quase uma Argentina. O Nordeste tipifica o extremo contrário. apesar da deprimente mortalidade infantil e da exportação de trabalhadores adultos, mantém uma taxa líquida de crescimento demográfico ainda exagerada, superior a 2% ao ano, e uma taxa altíssima de fecundidade, 5,9% ao ano. Somente no último decênio, a população nordestina aumentou 6 milhões e 700 mil pessoas, mais que uma Suíça, quase uma Suécia e mais de 2 Uruguais. Somente no último decênio. Há muita coisa que o resto do país deve fazer pelo Nordeste, até mesmo como retribuição ao capital humano que dele recebeu. Mas há uma coisa que o Nordeste tem de fazer por si mesmo: conter sua explosão demográfica. Uma das bizarrias de nossa atual circunstância é que todo mundo discute o desemprego em termos das mais variadas causas. Os monetaristas atribuem-no à inflação. Os estruturalistas à recessão. Quase todos responsabilizam a conjuntura internacional. E poucos se lembram da importância da variável demográfica na persistência do subemprego e na geração do desemprego. A indagação que surge é para onde foram os investimentos da Petrobras estranhos à sua vocação básica, a busca de petróleo. Uma parte foi consumida em outras áreas legais de monopólio, como transporte, sobretudo refino, setor nitidamente superdimensionado. Mas uma boa parcela dos investimentos nas suas 86 empresas, entre subsidiárias, controladas, coligadas, subcoligadas e associadas, transbordou para atividades extracurriculares, valendo-se citar exemplificativamente distribuição, petroquímica, nutrientes, tintas, detergentes, distribuição, transporte de produtos químicos, distribuição de valores, etc., setores em que nem há imperativos de segurança nacional, nem desinteresse do setor privado. Não é óbvia, por exemplo, a conexão entre segurança nacional e postos de gasolina no aterro do Flamengo. Passemos à sacralização do profano. A transformação de bens econômicos em tabus ideológicos é apenas um dos aspectos da sacralização do profano, coisa talvez pior que a profanação do sagrado. A sacralização do profano tem dois subprodutos, às vezes involuntários, mas nem por isso menos danosos: o intervencionismo estatal e, de novo, o desrespeito à hierarquia de leis. Aliás, a sacralização do profano transborda também para o campo político, através do elasticamento imoderado do conceito de segurança nacional. Citarei três exemplos. Um deles é o exagerado número de municípios subtraídos ao processo político normal a título de áreas de segurança. Outra é a excessiva dimensão da faixa de fronteira, a qual em seu conjunto equivaleria a vários países europeus. Um terceiro são as inovações introduzidas em 1969, admitidamente sob o impacto de surtos terroristas, na Lei de Segurança de 1967, ampliando-se além do indispensável a área de arbítrio na caracterização dos crimes contra a segurança. A sacralização do profano pela imantação obsessiva da segurança é um obstáculo ao tratamento racional dos problemas. Vários setores econômicos têm sido periodicamente, sob esse pretexto, subtraídos ao campo da análise, entrando no reino da paranálise, isto é, a paralisia da análise. Instaura-se a ideocracia, que Raymond Aron definiu como o despotismo de um preconceito ideológico. Alguns dos nobres senadores talvez se lembrem das verrinas com que, quando coordenador da política econômica do governo Castelo Branco, me agraciaram três dos maiores atores da televisão política brasileira, os governadores Carlos Lacerda, Ademar de Barros e Magalhães Pinto. Nunca me esqueci da sátira elegante de Lacerda, segundo quem a política econômica do governo Castelo Branco conseguira a perfeição, pois matava imparcialmente os pobres de fome e os ricos de raiva. Adquirimos ambos Santo Otávio de Bulhões e este pecador que vos fala, o couro de elefante a que aludiu o chanceler Adenauer. Na luta anti-inflacionária, Bulhões manteve o pulso firme dos que conhecem a procela. Eu, o coração frio dos que não esperam ser amados. Dois traços são característicos dos países em desenvolvimento. E agora me refiro à nova demonologia. Ambivalência e escapismo. Típico da ambivalência é queremos investimentos estrangeiros sem investidores estrangeiros. É queremos acelerar o desenvolvimento tecnológico e insistimos às vezes em redescobrir orgulhosamente a roda. Típico do escapismo é buscar desculpas externas para evitar reformas internas. É o complexo de transferência de culpa que nos leva a uma superprodução de demônios explicativos e bodes expiatórios. No nosso caso, os demônios têm variado no tempo e no espaço. Em meus dias de jovem, é cômico recordar. Os demônios explicativos da nossa pobreza eram os trustos do petróleo, a light, a remessa de lucros e a espoliação do comércio internacional por parte dos países ricos, para não falar nesse ridículo episódio do Tório e das areias monazíticas. Mas os trustes foram substituídos pelos sheiks. A light tornou-se uma pachorrenta empresa estatal. A remessa de lucros pelos capitais de risco, em média 5% sobre o capital investido, provou-se muito mais barata que a remessa de juros sobre os capitais de empréstimo, capitais de aluguel, que merecem misteriosamente nossa preferência. Temer esse tigre de papel, as multinacionais, é um complexo de banana republic. E o que dizer do FMI, o demônio de reserva? Esse hospital financeiro do qual somos cotistas e fundadores estava, como Inês de Castro, posto em sossego, até que fomos bater à sua porta em vésperas de Natal. Não queríamos ir ao FMI, nem ele queria, nem ele insistia em vir a nós. Nossos bancos credores é que entenderam que precisávamos de um programa racional de austeridade para vivermos dentro de nossos meios, pois desconheciam o tamanho da mesada de que necessitávamos e por quantos anos ainda teriam que desembolsá-la. A verdade é que, na raiz de tudo, está nossa crônica e muito piniquim inflação. Um país inflacionário é, por definição, um país que vive acima de seus meios. O Brasil é um país reincidivo na insolvência, porque é um país cronicamente inflacionário. O resto é arrobo de palanque. Passemos agora à gaveta dos sonhos. Há quatro inquilinos contumazes em nossa gaveta dos sonhos. A ilusão da ilha da prosperidade, a cura indolor da inflação, a ilusão transpositiva e a ilusão distributiva. Em 1974, após o primeiro choque do petróleo, e depois em 80, após o segundo choque, entretivemos a ilusão de que poderíamos ser uma ilha de prosperidade no mar de recessão. Dessa miragem nasceu o segundo plano de desenvolvimento, Plano Nacional de Desenvolvimento. Enquanto outros países faziam um doloroso ajustamento, nós preferimos recorrer ao financiamento. Por ter sido postergado, o ajustamento tem agora que ser amargurado. O setembro negro de 1982 marcou o fim da era de financiamento e o começo da era do ajustamento. O segundo sonho é o do combate indolor à inflação, ou seja, a teoria do contanto que. É imperativo combatermos a inflação, contanto que isso não prejudique o crescimento. Contanto que não haja desemprego, contanto que melhore a distribuição de renda. Em suma, operação de câncer sem trauma operatório. O terceiro inquilino da gaveta dos sonhos é a ilusão transpositiva. Consiste na esperança de que, pela subvenção a certos preços críticos, se consiga, de um lado, proteger o consumidor e, de outro, conter a onda inflacionária. Nossa experiência a respeito é um rosário de derrotas. O quarto inquilino da gaveta dos sonhos é a ilusão distributiva. Muitos, no governo e no Congresso, pensam que podem aumentar os salários reais por ukase executivo ou por decreto legislativo. Infelizmente, o que podemos manipular são apenas os salários nominais. O mercado continua indiferente aos nossos discursos e rebelde às nossas leis. Passemos à panaceia juridicista. Surpreende-me a soteriologia dos que vêm numa nova Constituição, em maiúsculo, ou numa nova Constituinte, em maiúsculo, virtudes balsâmicas. Consideram ambas as coisas úteis exercícios de atletismo democrático, porém não fórmulas de salvação. A reforma das instituições não garante a reforma dos homens, e os homens podem arruinar as instituições. Donde o monograma governamental ser mais importante que o organograma institucional. De tudo isso se conclui, nobres senadores, que se não tivermos uma visão histórica de nossa peripécia, acabaremos tendo uma visão histérica. Quais as lições da crise? Consideremos agora como reduzir nosso índice de desconforto, essa angustiosa combinação de inflação e desemprego. A solução de nossa crise exige mudanças atitudinais, estruturais e institucionais. Não basta o conselho que me deu um líder sul-americano. Ele provou a Alessias muito sencillo: ganhar mais que gastar e exportar mais que importar. A primeira mudança atitudinal é darmos ao combate à inflação uma prioridade existencial, pois que ela deixou de ser inflação para se tornar inflamação. Qualquer contenção do processo inflacionário deve passar pela contenção do déficit do setor público. E isso exige a redução e eliminação dos subsídios, o disciplinamento das empresas estatais. O êxito na luta anti-inflacionária exige ainda mudanças estruturais, o retorno do Banco Central às suas funções exclusivas de autoridade monetária, a observância de um sistema de orçamento consolidado, conforme previsto no esquecido artigo 62 da Constituição vigente, e a reforma tributária. Eis, nobres senadores, minha modesta contribuição para que o irrealismo do passado não comprometa o idealismo do futuro. Espero não ter feito apenas um sermão sobre o desejável, mas não estou certo de ter encontrado a receita do possível.